Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Guia Técnico para a GCM Manaus. A Lei nº 8069 de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, fundamenta-se na doutrina da proteção integral, sendo matéria de conhecimento obrigatório para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esta legislação superou a antiga doutrina da situação irregular, estabelecendo que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 1. Disposições preliminares e critérios etários. A aplicação do ECA baseia-se em critérios etários rígidos que o candidato deve memorizar para evitar armadilhas da banca Consulplan. Criança. Pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Adolescente. Pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Aplicação excepcional. Em casos específicos previstos em lei, o estatuto pode ser aplicado a indivíduos entre 18 e 21 anos de idade. Dica de prova. Fique atento à expressão incompletos. No exato momento em que o indivíduo completa 12 anos, ele passa a ser juridicamente considerado adolescente para todos os efeitos desta lei. 2. Princípio da prioridade absoluta. Artigo 4º. É dever integral da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a efetivação dos direitos fundamentais com absoluta prioridade. No âmbito administrativo e operacional, essa garantia compreende primazia em receber proteção e socorro sob quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. 3. Direito à vida e à saúde. O Estado tem a obrigação de viabilizar políticas públicas que garantam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Entre os pontos de maior incidência em provas, destacam-se: atendimento pelo SUS, acesso integral às linhas de cuidado, incluindo o atendimento pré-natal por profissionais da atenção primária. Acompanhante, direito da gestante a um acompanhante de sua escolha durante o pré-natal, trabalho de parto e pós-parto imediato. Triagem neonatal, disponibilização escalonada do teste do pezinho pelo SUS para rastreamento de doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo e fibrose cística. Permanência em internação. Em caso de internação hospitalar, a unidade de saúde deve assegurar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A norma assegura a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Educação sem castigo físico. É vedado o uso de castigo físico ou de tratamento cruel como método disciplinar ou corretivo. As definições legais são: castigo físico, ação disciplinar com uso de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão; tratamento cruel ou degradante, conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize o indivíduo. Direito à convivência familiar e comunitária. A prioridade legal é a manutenção da criança em sua família natural, pais e descendentes. Caso não seja possível, recorre-se à família extensa, parentes próximos com vínculos de afinidade. A família substituta é a última alternativa e ocorre via guarda, regulariza a posse de fato, obrigando à assistência material, moral e educacional. Tutela implica a prévia perda ou suspensão do poder familiar. Adoção. Medida excepcional e fundamentalmente irrevogável, que desliga o adotado de vínculos biológicos anteriores, exceto impedimentos matrimoniais. Educação, profissionalização e proteção no trabalho. Educação, garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito pelo Estado. Dirigentes escolares têm o dever legal de reportar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas reiteradas ou repetência elevada. Trabalho. Proibição total abaixo dos 14 anos, exceto como aprendiz. Para o aprendiz maior de 14 anos, são garantidos direitos trabalhistas e previdenciários. é terminantemente proibido ao adolescente o trabalho noturno, 22 horas às 5 horas, perigoso, insalubre ou penoso. Atuação da Guarda Municipal e ato infracional. A lei prevê a capacitação permanente da Guarda Municipal para identificar situações de violência doméstica ou familiar contra crianças e adolescentes, artigo 70-A. Ato infracional, artigo 103. Define-se como a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Inimputabilidade. Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, submetendo-se exclusivamente ao ECA. A idade considerada é a da data do fato. Crianças, sujeitas apenas a medidas de proteção, artigo 101. Adolescentes, sujeitos a medidas socioeducativas, artigo 112. Medidas socioeducativas e internação. As medidas aplicáveis ao adolescente incluem advertência, reparação de dano, prestação de serviços à comunidade, máximo 6 meses, liberdade assistida, mínimo 6 meses, semiliberdade e internação. A internação pauta-se pelos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito. Não possui prazo determinado, mas a reavaliação deve ocorrer a cada 6 meses. O limite máximo de internação é de 3 anos, com liberação compulsória aos 21 anos. Conselho Tutelar e crimes em espécie. O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. É composto por 5 membros com mandato de 4 anos, exigindo-se idoneidade, idade superior a 21 anos e residência no município. Crimes em espécie. Bebidas e dependentes. Fornecer álcool ou produtos causadores de dependência a menores, detenção de 2 a 4 anos. Armas e explosivos. Venda de arma ou munição a menor de 18 anos, reclusão de 3 a 6 anos. Vexame ou constrangimento. Submeter criança ou adolescente sob autoridade a vexame, detenção de 6 meses a 2 anos. Exemplo prático para a GCM. No patrulhamento em Manaus, ao flagrar um adolescente cometendo ato infracional, exemplo, pichação, a Guarda Municipal deve apreendê-lo e comunicar imediatamente à autoridade judiciária e à família. É terminantemente proibido o transporte do adolescente em compartimentos fechados, camburões, de modo a ferir sua dignidade.